cuidado com os boi no atoleiro. Ai, se eu pudesse, eu ia lá no sertão ver a cabocla que prendeu meu coração. Dava um abraço apertado pra matar minha paixão. Dava um abraço apertado pra matar minha paixão. Vai com teu carro cantando pelas estradas, deixando o rastro de uma saudade danada. Leva junto esta canção desta voz apaixonada. Leva junto esta canção desta voz apaixonada. Vai, vai carreiro, com fé em Nosso Senhor. Enquanto eu fico chorando a minha dor, peço na volta trazer lembrança do meu amor. Peço na volta trazer lembrança do meu amor. Cuidado com os boi no atoleiro.